com ajuste no 096. 1096, 4000, direto 66, muito obrigado. Direto. Alinha 624, Alinha mantém 5-0. Alinha mantém 6224. Saiu dos 224 após o Boeing da América, está autorizado a seguir até o 12. Após a América, autorizado até o 12, o 224. 219. 219, 27, 27. NER 6224, vento 130 graus, 99, autorizado a decolagem de 0. Iniciando a decolagem, 6224, está pronto para você. Alinha mantém após a base da Avianca 1134. Sim, mantém na... Azul 27 no 3, taxi alfa, quilo, pátio 3, posição prevista 44, observe o balizador. Alfa, quilo, pátio 3, posição 4. Trecho, número Recife, frequência 128, decimal 35 e alterna 125, decimal 1. Taxi Índia, taxi Índia, before... Hold the short call tower 1895, can H1015. 1015, that's correct, and have a nice flight, and I apologize for my mistake, sir. No problem, thank you. Panama 24, decolou 25, controle 1208. Controle agora no 208. Salvador, boa noite, Xanar 6224, decolou na sua escuta. Xanar 6224, boa noite, contato radar, chegou para o nível 190 e está autorizado direto com o D. Salve para o 190, 6224, vai manter o perfil da saída. Está livre, Xanar 6224. Urbano 52, está autorizado a final do RNAVE como número 2 para aproximação. Desça para 2500 pés, o ajuste no zero no meio, informe estabilizado. 2500, autorizado para seguimento, tá? 3152, reporte, obrigado. Ou no 134, autorizado a colagem de sistema 0, vento no 0 graus, deito na... É livre da Controle Salvador, Oceano 6224, solicita atenção nível 210. Aguarde coordenação com o centro Recife, subindo inicialmente para o curso 190, Oceano 6224. Inicialmente 190-6224. Azul 4107, passou o serviço 366, completa final do procedimento, torre no 895. 1895, azul 4107. São 3152, autorizado a final do procedimento RNAVE. Reporte passando para a vez 366. Reporte será 3152. Controle Salvador, boa noite, gol 1134. Gol 1134, show controle Salvador, está sob contato radar. Após 2 mil pés, voe direto o Jamo, após o Jamo Aracaju. E sem restrição, nível de voo 350. Certo, é o 350, após 2 mil, direto Jamo, o gol 1134. Gol 1098, boa noite, acena identificação, desce para 2500 pré-S. Na proa do serviço 366, ajuste em Salvador 10 no 5015. Direto, serviço 366, 10, 20. Ajuste 10 no 5015. Qual seria a ajuste? 2500 pés, 2500 pés. Essa proa então, serviço 366, dá muito bom. São 3152, completa o final do procedimento da RNAV, chama a torre, boa noite, decimal 95. 395, boa noite, obrigado. Boa noite. Boa noite, 3152, atento. Então, 3152, continua a aproximação, olhando o pista livre. 3152. Sebastian Air 6224, vou na Prodan Romeo 362, subindo sem restrição para nível de voo 210. Voa na proa do Alfa Romeo 362, subindo sem restrições ao 210, 6224. Uno 34, confirmação de subida. Está acelerando agora, está empregando o momento 1000 pés e após vai empregar 2500. Quente. Presente, voe direto Aracaju. Direto Aracaju, 1134. Recife agora em 12685, alterna 12545. Obrigado, bom trabalho, feliz. Noite, informação, Sierra, autorização 230 da Caju. Boa noite, 68, Sierra, confere. Guarde cópia, Caju. Prepare a subida pouca transição, Aru. É. 4, somente para informação, traço posição de 11 horas, 1,6 milhas, rumo nordeste, passando nível de voo 170 para 210, Airbus 3199 do Chanel. É presente também em Recife no 2085, alterna no 2545. 7, vai chamar Recife, está sendo o traço. Obrigado, tenha uma boa noite. 107, só escuta livre. Azul 4107, taxi Alfa, quilo. Pátio 3, posição 3, Romeu. Rota 3159, obrigado. ...908, sendo identificação, vou direto Serra Vitor 366, descendo para 2500 pés, ajuste 1015. Ok, identificou, 2500, desce para 2500, boa noite, 68, pronto, cópia? Pronto, boa noite, 68. Boa noite, 68, autorizado Aracaju, Serra Brava, Alfa Romeo, nível 230, via rota do plano, pista 1-0, primeiro curva esquerda, subida pouca transição, Aru, 5-1-3-1, transponder, controle 208. Autorizado Aracaju, nível 230, conforme a rota do plano, decola da 1-0 com curva esquerda, pouca transição, Aru, 5-1-3-1, transponder, 1-2-0-8, controle, boa noite, 68. Boa noite, 68, portão 5, correto, time pronto, chega que saneu. Tower, American 230. American 230, clear to line up in way 210. Line up in 110, American. Visando 52, solo 36, direita 219. Direita 1219, 3152. Salvador, boa noite. Tá 3152, para ingresso na Alfa. Tá 3152, táxi Alfa, Juliette, portão, corrigindo remoto no 3. Táxi Alfa, Juliette, remoto 3. Arcanjou 30, clear to take off for New Zero, wind 110 degrees, 6109. I'm on 0, desvia, passou terra. Sá 06, boa noite. Informação ATIS Alfa, prossiga. Gente, então 13 a bordo, confirmando, 1 a 13 a bordo e 12 horas de autonomia. 120.8, American 230, one notch. Gente, SAR 06, Força Aérea 7206, voo local autorizado, nível 230, pista 1-0, primeira curva direita, inicialmente intercepta, sai na saída da EL após radial ideal, 5140, o transponder, controle 1208. Departure American 230. Esse livro do Zio Raposo Terra. Só confirmando o código de chamada para a coordenação com o controle de Salvador, o senhor vai chamar como SAR 06? Ciente, está com o etejamento correto, chame pronto acionamento, SAR 06. Táxi. Good evening, Europa 084, está position number 10, we have received information here, we are ready for... Opa 084. Ok, you are free to start up and send my clearance. Quero 98 autorizada final RNAV, reporte para a Santa Revita 366. Avisa 366, avisa na pista no 098. Bona 098, completa final do procedimento R9, turno 9895. 895, 098. Azul 6908, após dirigir, vou receber a vida 366, autorizado final R9, reposta para o ponto de vista 366. Já dirigiu 366, reposta autorizado, 9908. Doutor Salvador, boa noite, acionar 6074, na 074, informação. 074, doutor Chaner, boa noite, acionar identificação, desça para 2500 pés, voe direto para a vida 366, ajuste em Salvador 1500. Na rua do 366, descendo para 2500 pés. Por clear from Salvador to Lima Eco Mike Delta, flight level 370, via flight planning route, runway 10, left turn after departure, took departure and Aru transition for runway uniform, skull code 5132, Salvador departure, frequency 120.8. For correct, ready to push back? Affirmative, ready for pushback. Call me ready to taxi, Europa 084. To start up and push back, Europa 0, contact receive central frequency 126.85, if unable 125.45. 126.85, backup 12545, good night, America 230. Hello, Salvador, boa noite, eu passarei 2228, autorização para evitar da conquista. Passarei 2228. Ah, guarde cópia, informação alta. Utilizado R9, o azul 6908. Azul 6908, completa final do procedimento R9, do Renault 8295. 8295, muito obrigado, boa noite, azul 6908. Por nada, boa noite. Foi Salvador, boa noite, azul 6908, visual R9 10. Azul 6908, continua a aproximação, o Adam está livre. Padrão está ali. Ano 098, solo 48, direito 219. 219, boa. boa noite, Gol 098, Libramento. Bono 098, táxi via Alfa, reporte Anjo da Juliette. Alfa, Anjo da Juliette, 98. 0 graus, 99. Tem repouso, azul, 6908, pistão 0. Para o táxi Gol 1868, 189 a bordo, 2045, até na Marcelo. Cruzado, segunda direita, Índia, ponto esfera, torre 1895, ajuste altímetro 10, 105, Gol 1868, bom voo. Autorizado, táxi via Índia, para o ponto esfera 210, quadro lado 2895, 4 R, 10-0-0-5, Gol 1868, boa noite. Europa 084, ready to taxi. Europa 084, taxi, until gate 06, Abing. Report there. Lima, we are cleared to taxi until position 06. Hey, sir. Thank you. Corona 098, siga a companhia esquerda, portão 01. Siga a companhia para 0198. Transo 6908, solo 51, direito 219. Boa noite. Conquista, Serra Bravo, Kilo, Victor, autorizado nível 180, 180 via rota do plano, pista 1-0, primeira curva direita, arbor 1, elefa, direto ao plano, vitória, 5-1-2-6, o transponder, controle 208. Conquista, nível 180, decola da 1-0. Com curva direita, arbor 1, elefa e o plan, depois conquista. Transponder 5126 e o controle 208, 2222. Correto, postaria, deixando pronto. Boa noite, Gol 1970, Alfa para cópia. Noite 68, boa noite, autorizado a linha de colapso 10, vento 120 graus, 109. A linha de colapso 10, boa noite, 68. Unida 4 Lima, Alfa Kilo 4 Lima, azul 6908. Alfa Kilo 43, 4 Lima, azul 6908, boa. Europa 084, taxi now until holding point 1810, via taxiway India before India contact tower 1895, Canadian 1015. Negativo. Taxi Europa 084, taxi approved until holding short 1-0, via taxi India before India contact tower 1895, Canadian 1015. Continue until holding position 1-0 via India, 1015 before India contact 118-15, Europa 084. 118-195. 118-905. Paulo, passaria 2228 para puxa acionamento. Autorizado, chama o táxi, passaria. Demorar táxi, 2228. Autorização do voo 1970. Voo 1970, Campina Grande, formação é Alfa. Copio 370. Copia. Serra Bravo, Kilo Golfo, autorizado 370, via para o 1-0, até nenhuma, após direto, pista 1-0, primeira curva esquerda. Puca, transição Zipar. Puca Zipar, senhor no transponder 5-1-3-4, controle 1-2-0-8. Autorizado Serra Bravo, Kilo Golfo, 370, preso 1-0, nenhuma, após direto, 1-0, esquerda, Puca Zipar, 5-1-3-4-2-0-8, 1-1-7-0. 1-1-7-0, portão 62, correto, chame pronto, pushback, sanamento. 7-0, vai chamar. No 868, decolou 5-4, controle 1-2-0-8. 1-2-0-8, boa noite, boa noite, 68. Decola, passa 1200, Puca, Aracaju. 868, você contrata radar, para nível de voo 230, após 2000 pés, vai direto Jamo. Após 2000 pés, voa Jamo, voa no 868. 1084, Adam 08, Line up and wait 10, Europa 084. We have line up and wait 10, Europa 084. Vamos direto para Cajú, boa noite, 68. Passaria do 2228, 41 a bordo, alterna Salvador, 5 horas de autonomia, pronto pro táxi. Passaria do 2228, táxi autorizado via pátio principal, Indy Alpha, até o ponto de espera. O ponto de espera chama torre 1895, ajuste de altitude do horário do... Pátio e Alpha, até o ponto de espera da 1-0, lá torre 1895, 2228. 3398, mantém escuta. Gol no 868, tá voando direto para Aracaju? Direto para Aracaju, gol no 868. 398, acione identificação, voe direto na revista 366, descendo para 2500 pés, ajuste no 0 no 5. Salvador, boa noite, 9510, informação alfa. Boa noite, 9510, Salvador para Galeão, nível 300, copia? Tá pronto. Autorizado, Salvador para Serra Bravo, Golf Lima, Galeão, 300, nível autorizado, via Uber 9857, conforme rota do plano de voo, decola 590, curva direita, saída da El Leda, Pois beleza, direto, posição Irumi. Controle 120.8. Transponder 5143. Lutando 9510. Autorizado Galeão 300, Pernambuco 857, defesa BR, curva direita, Dael, Leda, Irumi, 1208, controle 5143, transponder 9510. Direito correto, portão 07, chame pronto para prospecção. Vai chamar. Colonato 72, acena identificação, desça via chegada ao mar para nível de voo 050, após o SAP, programa Servita 366. É, 60.0, confirma ou retornando? Colonato 72, desça via chegada ao mar para nível de voo 050. Via 050, após uma voz global de Serra 2369? Via chegada ao mar. Boa noite, Delta Papa 084 is clear. Delta 084, read the context of departure, transport level 370, by now for heading Jammu intersection, then fly Aru position. Continue climb level 370, then Jammu, then Aru position, Delta 084. 28, mantenha o ponto de certo no zero. Até ponto 0-0-2-2-2-2. Bono 868, chame centro Recife no 2865. Bono 2685-2545. Boa noite, 68, boa noite. Boa noite. Pera, 2228, eu te animo, tá? A linha manteve 2228. Puxa, né? 6074-1219. Boa noite, 6074. Muito boa noite, Oxené 6074. Taxi via Alfa. Reporte antes da Taxiway Juliette para ingresso no grande pátio. Alfa antes da Juliette, depois da 6074. Não chamou a torre? passaria 2228, decolou 03, controle 1208. 1208, obrigado, boa noite, 2228. Nada, meu voo. Obrigado. Controle Salvador, boa noite. Eu passaria do 2228, saída agora 1. Passaria do 2228, boa noite. Está sob contato radar, suba para nível de voo 180. A saída é Arbor 1 Eleva. Confirme se tem condições de cumprir a restrição superior da carga. Afirmativo. Entende? Uno 228, aciona identificação, precisa para 4 mil pés, ajuste no 095, produção a Vitor 366. Seis 398, está autorizado a final do procedimento RNAV, pista no 0 de Salvador, reposta para Santa Fé Vitor 366. No 972, desça para 2500 pés, ajuste no 015. 2500 pés, 105. Alta. Está autorizado a presente voar direto telefone. Aí voa direto o Elefa, 2228, obrigado. Alpha 084, contact receive center frequency 126.85, if unable 125.45. Okay, 126.85, unable 125.45, Alpha 084, bye-bye. Bye. Treme 258, aciona identificação, desça para nível de voo 050, direto para a Vitor 366. Foram 972, estou autorizado a assinar o procedimento R9, reporta passando o Serra 366. Voltará passando o Serra 366, o voo 972. 95110, autorizado, chame táxi. Avisa Salvador, boa noite, 3398, final 10, baixar travado. 3398, boa noite, autorizado pouso na pista 10, vento no 90 graus, 99. Autorizado pouso, pista 10, 3398. Tendo bastante interferência na frequência da torre, 3398. 3398, prossiga. Ok. Obrigado pela informação. Vou verificar se é o problema aqui. Obrigado. Para 95, autorizado a sinal. Descendo para 2.010, ajuste no 0. Autorizado a R9, ano 0. Voando 222. Não, a transmissão do senhor está boa. Isso é diferente quando ninguém está transmitindo. Ok. Era só para verificar se era durante a transmissão mesmo que abria e que saía. Obrigado. Não, a transmissão está alto, claro, clareza. Vista para nível de voo 0620. Direto, Serra Vista 366, descendo para 060, azul 4062. Sereno 2228, confirme para o ideal para conquista. Aguarde. Victor 366, alvo 972. 972, completa final do procedimento R9, torre 9895. 1895, boa noite, obrigado. 9595. 11895.

Primeiramente, boa noite e o ajuste no 095. Prepare a PUCA. Boa noite, aguardando a PUCA, Miquel. Controle, bom dia, vou 172, Brasília, 172. 172, boa noite, acena a identificação. Desça para nível de voo 070, apresente voo Serra Vista 366. 366, 2060. São 3398, mantenha a posição de Juliette, seu portão previsto é remoto 1-2. Só que eu tenho a aeronave da Gol puxando no 62, só um instante. No zero, chamou o Antônio? Não, ativo, boa noite, pode estar a pronto. Olha aí, mantém 950. Ali, mantém, tá bom, 950. 098, agora 5, ok? Dia. Autorizado, Salvador, São Gonçalo do Amarante, 370, Pesolo 10. Decola a pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída PUCA, transição ZIPA. Controle 120, décima 80, transponder 5136, 1098. Autorizado 370, Gonçalo Samarante, Presulo 10 de aerovia, decola da 10 curva esquerda, saída PUCA, transição ZIPA. 208 é o controle 5136. Pole position, chame pronto para pushback e acionamento, voo 090. Valeu, obrigado. Fala, boa noite, voo 1972, segurança. Boa noite, voo 1972, táxi via Alfa, reporte antes da Taxi e Juliette para entrada no grande parque. Alfa, Juliette. Voo 1226. Corrigindo, gol no 228, continua a posição de salvagem, zona pista 1-0 livre, a blusa PNC no rolagem. PNC no 228. Ok. O azul 4062, desça para 2500 pés, existe no 095. Autorizado a final do procedimento R9, reforço a situação de serviço 366. Descendo para 2500 pés, 1015, reportará o Serra Vista 366, autorizado R9, azul 462. O passarelo 2228 chama em Recife, 1260, alterna 128, decimal 8. 260, 228, obrigado. Parada, bom voo. Zona 228, voo autorizado, pista na 0, vento na 20 graus, zona 0 graus. Ele pausa na 0, voo na 222. 95-10, decolados 21, Salvador 208, bom voo. Obrigado, boa noite. Controle Salvador, boa noite, 95-10. Está tudo contato radar. Vou para nível de voo 300, após 2.000 pés, vou direto Leda, após Leda, Irume. 2.000 Leda, 9.5.0. Espero no ponto de espera, chame torre 1.8.9.5. O ajuste de altímetro 0.1.5, poderia apenas confirmar o POV? Com certeza, senhor. 177 a bordo, 177, índio alfa, 2.9.5, para espera no 0.0.5. Voo 1.1.7.0, com certeza. Ok, muito obrigado. Boa noite, uma boa viagem. Claro. São 3398, após aeronave da Gol, Juliette, Portão, remota 1 ou 2? Portão, Juliette, 1 ou 2, são 3398. Voo no 972, segue o TAN, Portão 9. Segue o TAN, Portão 9, obrigado.